nessa madrugada. Titirari, tirari, rarara, eu tô bolada. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Produções, Vitor Curuí, DJ El também, Foxy, o David, o Maico Sanches, todo mundo. Então bora! Com 2 segundos pra aí, Alexandre, o rei da trilha. Me diga onde é e o Rogerinho. Patrese. Patrese. É o baile do Patrese. Pra cima! E o que? E o que? E o que? E o que? Não, não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Agora! Esqueça e vá. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Não, não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer. Olha o cameta. Segura, papá. Gigante Crocodilo. Gigante Crocodilo Pai. Uhul! Então diz agora! Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase que... E a galera chegando junto. E a gente só começando. E o bagulho vai doidando, papai. Bora, Baião, bora pra cima, meu irmão. Mas essa distância desapareceu. Igor Primote, mais uma, segura. Não posso te esquecer. Chico vai detonar o crocodilo e sem parar. Toma mais uma. Meu grande parceiro também, Michael, da Adidas. O Arthurzinho da Grenes. Olha o Sérgio do Grau. Aí, Nelson do Maracanã. O Alanzinho Vigarista também de Baião. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. E o meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. E o meu amor por ti vou declarar. Essa é a minha TJ Esportes. É a verdadeira paga na hora. A do Norte. Gigante Crocodilo Prime. E o quê? Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus. Agora! Pra nos separar, a gente se ama. Aonde, aonde, aonde? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço. Sim. tu é maluca, tu é maluca, maluca por você. A terceira edição da trilha da Mata, é verdade. Alô, Nielton, é Nielton, né? Nielton, aquele abraço a você, Nielton. Aqui com a gente também. Ai, Maião, toma, toma, toma, toma, toma. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar. Olha, bora chegar junto. E vai começar o show. Vai começar o show. E o bicho vai pegar. Me levou pra cama e o animal tá furioso, rapaz. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode. Porqueira, chamei de Maião. 2019. O apoio do Neto Cabeça. Pode crer. Amanhã você. Coragem também, o Jairo, Jairo Marajó, o Denis, Denis Almeida, o Jonas Pedro, o Jean Carlos, o Anderson Souza também, todo mundo aqui, ó. Aqui! DJ Patrese, o top DJ do Pará. Top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar. É a galera, verdade. Maçanaria. O Arthur também, móveis. Aqui com a gente. O Edson. A Bob. O Ronan Pressão. Toda a galera aqui. Maçanaria. Pode crer. Amor. Os mal falados da Cid, tá em peso. Parabéns também pra Juliana Silva. Ela está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, felicidade. O baile vai começar e o bagulho vai doidar. Galera de Baião, o crocodilo tá na área. Atenção, caçadores do crocodilo. Aqui quem fala é o Capitão Barba Negra. Espalhe a notícia. O DJ Patrese já chegou. Tô na área, área, área, área. Traga um pólvora. Mais pólvora. E deixa esse biruta explodir o bagulho. E prestem muita atenção. Quem não dançar, sofrerá com a maldição. Vai ficar sete anos sem fazer sexo. Homens, tragam o DJ Patrese. Vai lá, meu irmão. Então você que é o Patrese, hein? Aqui mesmo! Qual é o plano pra essa noite? E doida Baião, papai! Tá esperando o quê? Aperta esse play e que comece o bagulho doido! Bora começar! E vocês aí? Dancem! Dancem! Dancem! Começou o baile do Patrese! O show vai começar. E o quê? O show vai começar. Pra começar. O show vai começar. começar, o show vai começar. Arrepia DJ pra trás e põe geral pra endoidar. O show vai começar, o show vai começar. Aqui no baile do pra trás e a pressão não vai parar. Se prepara, se prepara. Bora começar! Bora começar! Bora começar! Bora começar! Um, dois, três, agora! Joga pra cima! Joga pra cima! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Meu piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piro. Pra começar! Então pega! Meu piro tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. E meu piro tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Tá mil grau. Tá mil grau. Bora começar! Bora começar! Bora começar! E a galera vai no clima de balão! Vai, vai, vai! Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Bora, bora pra cima, pra cima! Acho que tem doida. Acho que tem doida, doida. E doida, e doida, e doida, vai, vai, vai. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. E aí? Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Patrese. E você, você, você, vamos lá. Crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz, quem tá solteiro. Tem alguém do Paysandu aí, tem? Tem alguém do Clube do Remo aí, tem? Bora pra cima! 3, 2, agora! Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! Só quem tá solteiro aí dá o grito. Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho. Bora, bora, bora o caquinhado. Bora o caquinhado, agora. Canhões, artilharia. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Joga pra cima, joga pra cima, joga. É muita onda. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? E vai pro croco! Quem é... Joga pra cima, não para! E eu vou no rei, vocês vão no hall! Rei! Lá DJ Santos! E na galera da TJ Esportes, Jaque Brasil com a gente! E aí, batata! Grande barata! De Mocajuba, o cara que comanda Mocajuba, rapaz. A TJ Esportes. O gerente mamã também. De Baião. Tá no telão, a TJ. O bora pra cima. Vai jogando. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Quem quer beijar na boca aí, dá o grito, vai. Vai moleque doido, vai moleque. Cadê a mulherada solteira hoje? Doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido. Um, dois, três, agora! Hey! Hey! A galera vai pra cima! Tu gosta, não vai? Tu gosta, não gosta, filho? Tu gosta, não gosta? Agora vem, vem, vem! Eu tô gostando de uma prostituta. Ah, papai! O que é que ela é? I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Quem é de Baião aí, joga a mãozinha pra cima e dá o grito, bora! Quem é de Belém, dá o grito também! A galera tá em peso! Tem alguém do Corinthians aí? Tem! Tem alguém do Flamengo aí? Tem! Então prepara! Aponta! Um, dois, três, agora! Joga pra cima! Joga! E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria. Então faz no sapatinho, eu e você. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama, chama novinha pra cá. Chama, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. E agora, e agora? E aí, Douglas? Bora que é Baião e fecha! E o Crocodilo detonando! É o baile mais famoso do estado do Pará! Baile do Patrese. Chifre aí, dá o grito. Quem já colocou chifre, faz barulho. Quem tem amiga sapatão, dá o gritão também aí. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Aê! Galera do Clube do Remo, campeão paraense, dá o gritão! Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu que perdeu hoje pra cima! E agora! 3, 2, 1, explode! Deixa eu te falar, tem como tu me arrumar 100 reais pra me endoidar no baile do Patrese? E doida! Pra me endoidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora, mulherada, vem, vem, vem! Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na... Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Pro Gabriel do Boré, que comeu a minha tcheca. Pro Gabriel do Boré. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. E vem, aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Brigava todo dia com a dona. Agora! Pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Então, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não toco minha favela por nenhuma. Já fui feliz com ela. O quê? Fiquei com ela juntinho. E aí, Gui Primote? É mais uma, ela, papai, baiana. Já, já.

Muito de endoidar no melhor baile do Pará. Aqui, ó! Ela tá curtindo, tá pirando, o patrão detonando prontamente. Ela fica muito louca. Ela chega rebolando, ela é bagulho doido. Dá pra ver que ela gosta do que faz. Novinha safada, danada, deixou o patrão com gosto. Agora vai! Vai, é bola pro pai, vai, novinha vai. No baile do patrão, vai, é bola pro pai, vai, novinha vai. No baile do patrão, vai. Vai, no baile do Patrese, vem rebolando agora. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. Olha o sol, menino. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu erro. Alô, galera do Crocodilo. Foi do Patrese, que tava tocando aí, já viu erro. Que duro. Agora, Belly. Te apresentar o baile do Patrese primeiro. Alô, tu já sabe. Aí a Burquerque tá comigo também na área. Vamos lá pro Crocô. O Alexandre também, o rei das trilhas. E o Rogerinho. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim: vem com o DJ Patrese. Senta, senta, senta, senta, sai, vai. Olha o feio. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava o Jair e o Marajó. E Melissa, eu sou patrão agora. Olha o Pedro a... de bala também, o Jean Apolo. Eu tenho uma moto e as novinhas me. A Jane Almeida. As novinhas aqui do Croco. A equipe Coragem. As, adora, as novinhas aqui do Croco. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, mas jogando esse virou. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, boom. Hey, hey. Salmo de Baião, tá aqui presente com a gente também. Um abraço a você, Salmo. Toda a galera na área. É caqueado, é no gigado, vem. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. A Helena também, Helena Ramos, a Pamela, a Milene, joias, todo mundo na área. Amiga TJ Esporte fechado também aqui, ó. E aí, barata de Mocajuba, o homem que comanda TJ Esporte Mocajuba, tá na área, meu irmão. O gerente mamãe também, de Baião, comandando tudo, toda a galera tá aqui, essa é top, ó. Aqui comigo, vai! Luiz Souza, de Mocajuba, solteira, sozinha nunca, ela falou. Como é que é? That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. É tipo música de motel essa aqui, ó. Estúdio Moda K! Põe no telão! É o Estúdio Moda K! Da minha amiga Kawane! Como é que é? Fala, Vinícius do Croco, segura! É estúdio, mão na cara, cara, cara! Acho que é isso aí, ó. O Daniel também. Ouvi, Daniel Rock. De Mocajuba, galera de Mocajuba e peso hoje aqui, ó. Aquele abraço a vocês. Tamo junto, tamo junto. O que fez, sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. E a Mobix também, fechado com o baile. É Mobix. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Vamos nessa, Mobix. Rock doido. Aí Dedé, da Cobra d'Água. O Marcelo Saldi. Leuzinho Braga. O Joel Josias. Adrianinho. Leizinha também. O Cleizinho, a Bia. A Eliane presente. O Andy Boa Vista. Todo mundo. É muito negro, papai. E agora? Trocou meu nome. Fez amor, o peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Tu quero um doidão, nera, tu quero um doidão. Nera, tu quero doidão, nera, tu quero doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, tel, tel, tel, tel. Toma! E quebra esse bumbum, vai! Sofia, também a Sabrina, a Patrícia, e a Ayla. Todo mundo aqui, ó. Claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua. E agora? Agis como o Marquinhos também das joias. Pra metade, aqui, ó. Se tô firme contigo onde estou, deixa de ser. O empresário Andrei Rodrigues. Você vai me perder. O Manuel também Almeida. O rei do rock de Mocajuba. Tudo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. E agora? Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Vem na moral. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Bota na pressão. Bota na pressão. E bota na pressão. Bota agora na pressão, vai, vai. Bota na pressão, bota te na segura. Pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa. E a boutique Taquerina? Yeah. Só vou a empresária mais Cardoso. Yeah, yeah, yeah. É a Taquerina. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. E quebra esse quadril, vai. Lá vem, lá vem. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. descobri que tem outra mulher. E aí, tio Patinha? É o Marlon Pitch, eu sei. Rayane e Renan. O garotinho de Boca Juniors. Mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. E a Jota Cabutique do empresário Kennedy. Joteiro. JK. Caqueado no ginhado para cima. Agora que pensei, você não para de olhar. Vocês, agora. Vai, mira. Hoje eu vou dar linha deitada. Joga a mãozinha deitada, pra cima deitada, e dá essa deitada. Caqueado. Ele faz o caqueado. Ele faz o caqueado, vira! Só os melhores! O Nielson também! Nielson Vitinho, DJ Maxi Vitinho! Da equipe Coragem, aqui ó! Esse pra todos, não quero mais, não servia pra você. Vamos dançar! É a coisa do nosso da pedreira. Agora vejam só o jogo. A Joyce, a Alexandra também. E o Bonel e a família Borges. Tô mal falando crocodilo. Pode crer. Não é legal. A caqueada do gingado agora. na pressão. Preciso te entender, já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. E o que? E o que? Te diz que és minha paixão. O Dazio do Castro, aí Dazio Castro. O Arlen Show, o Lucas. Kitnet, essa aí, né? É a Kitnet, rapaziada. O Jonas também. Tubão, tá todo mundo na área. É a Kitnet na parada. Dá lugar um lá pra ele. Segura a caia do rock. É bagulho doido o celular, mano. O cara fica doido. E o quê? É muito celular, mas o abraço tá saindo pra todo mundo. Rolando 40. É Jack Silva. O Anderson Borges, como é que é? Só não manda essas letrinhas, pelo amor de Deus. Para de gastar. De gastar. DJ Ivan Macedo. Toma, toma, toma, toma. E faz o caqueado, e faz o caqueado, vem. E vai quebrando. Vem periquita, vem, vem periquita, vem periquita, vem, vem periquita. Vai, toma! Vai, toma, sai gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sai gostosa! Vai, toma! Vai, toma, sai gostosa! Tá conduzida agora! Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho! Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho! Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho! Empurre, empurre, empurre, empurre, empurre, empurra no escurinho! Empurra! الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء Juba! Nesse novembro foi quando eu te conheci. Leio o Bené também! Aí, Jimmy, o Douglas, o Matheus, a Emily, Paradinho, o Lucas, o Ivan e o Maicon. Já as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. E vai virando! Eu adoro quando toca em mim. Oh. E a forma que me faz sorrir. Do jeito! Oh, seu beijo é doce e me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. E o que? E o que? Oh, oh, não. Quando acordei você. E aí, Baião, como é que é? Bateu a saudade, a vontade de gritar. E o açaí do Felipe? Quero sonhar de novo. Bora, Filipão! Dessa vez você. Os mal falados da City, aí Natanael Souza, o Raimundo Lopes, o Júnior do Rock também, o Mirutinha, o que aqui ó. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do então bora. Suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa. E o que, e o que? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo. Ah, de Mocajuba, a Izeca, o Edson, o Léo Fernando. Gatinha, se tu tá passando. E as primeiras damas também, a Grace. De luva de morder. E a Silvana. Cara do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E aí, Marquinho Joia? Faz a boquinha! Que música! É o baile do Patrese. Patrese. DJ, vem curtir o baile do Patrese. Patrese. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Vem aí a terceira edição da trilha. 21, 22 de setembro. Aí, Nialdo, vamos lá, garoto. Medo de sofrer por me apaixonar. E a galera da Teixão de Esporte. Você me visita toda noite. De Mocajuba. E de Baião, tudo junto. Vou te amar sem medo. E aí, barata. Pude errar. Bora, mamãe. Um mais um nem sempre é agora. Três. Matemática do amor sem medo. Não vou me entregar. Oh. O Anderson de Souza. Desculpe. Essa é a velha guarda. Coração. A Gabi. Tu... A Beluda. A Ingrid, Vanessa, a Bianca. Mais abusada. DJ Lang. Tudo. O bagulho vai ser doido. Primeiro de junho. Fala aí, primeiro de junho, gente. Tá chegando o aniversário do seu amigo aqui, seu brother. DJ Patrese. Sem Belém, papai do Paraclube. Paraclube. Aniversário do Patrese, o baile vai ser doido. Gabriel do Borel também. E os camarotes tudo esgotado já, meu irmão. Vamos pra cima. Primeiro de junho. Paraclube. Aniversário do Patrese. Patrese. Mulher dos meus sonhos, meus sonhos. E a equipe também, VDR. Aqui, ó. Fechado aqui com o baile do Patrese, meu irmão. Meu parceiro empresário, Kio. E a galera também. Meu parceiro, Barata. E comanda a Mocajuba. O gerente, papai. E aí, Barata. E o gerente, mamãe também. Galera de Baião. A TJ invadindo tudo, papai. Tá no telão. Fala, empresário, Kio. Não consigo crer que a história terminou. É a verdadeira paga na hora. É a TJ. No Brasil! Como é que é? Sem você não tenho significado nenhum. E o quê? És a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a mulher. Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Novinha, você conhece Malharo? É novinha! Prepara, prepara, prepara, agora! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta, copo, vai! De copo na mão, eu não quero arrumar bora pra cima. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Galera do Paisando, joga a mãozinha pra cima aí! Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima também! Cadê a torcida do Corinthians? Torcida do Flamengo! Quem é de Baião, dá o grito! Quem é de Mocajuba, dá o grito também! É agora! 3, 2, 1, prepara! E doida! E doida! Tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó, tó Vai, novinha. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Vambora pra cima! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Agora vem! Dancing in the desert. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na... Isso. Vou falar a verdade, vou... Pra ir doida tudo, Baião! É Baião e Veja! Toma, toma, toma, toma. E doida aí, Romã, como é que é, meu irmão? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, na pepeca. O Gabriel. Gabriel do Morel, vai estar no aniversário do Patrese. Esse homem aí, ó, segura! Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma. E toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Pra detonar, vai! Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas! Então bora! Gigante! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. E agora? Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Tá bonito! Dentro do carro. Galera da bagunça. Aí Jaio 3G. O Guilherme também do grau. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Meuzinho também na área. Senta, senta, senta. Toda a família aqui do Crono. Senta, senta, senta. Chame Juninho. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Bale, bale, bale, bale da pena. Sempre lotado. Vocês! Todo sabadão eu tenho que partir. E o quê? E os amigos. Profissão perigo. Pra curtir. Mas se tu ritmo é assim. Agora! Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Vocês, vocês, vocês! Vem alto, vem alto! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coisas da vida. Quer virar minha amiga? Vamos nessa! Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pi. Pra dançar tudo! Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa. E aí, Emerson? Safada é desculpa da. O Emerson Negona! Sebastião! Vai sentar, vai. Vai sentar, Léo, Adriano! Outra vez, vem sentar. Vida Loja de Baião! Outra vez. Aqui presente! Sempre no cromo. É vontade da minha ex. Por ter que... Vamos dançar! Vai ser... Olha a dancinha! Olha a dancinha! Olha a dancinha! Bora dançar! O bagulho é doido! Patrese. Você sabe o que eu faço lá no meu barraco? Boto o colchão no chão e te taco, taco, saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco, saco. E te taco, taco, taco, taco, no chão, no chão, vai! No chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo, e desce! Descendo, vai, a bola pro pai. Ali, menina! Vai, aqui no croco, mulherada, beijão! Vai, bola pro pai, vai. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Vai, bola pro pai. O top DJ do Pará! E o quê? A mãe quis prender demais sua filha. E virou controle sem pilha. Pra que foi maltratar a menina? E aí, mulherada? Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Vai. Descendo, vai. Descendo, vai, a bola pro pai. O empresário André Rodrigues. Descendo, o Manuel Almeida. Descendo, o rei. A bola coroa é. E aí, Dani? Dani Bahia, aniversário dela hoje, aniversário dela, parabéns, felicidade. Muitos anos de vida. Vamos lá! Que eu gosto muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vamos lá! Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E agora? Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos pra gaiola. Bigode infinito, cabelinho na régua. Felipe Fanzelei. Aí, Bereca, o Nonato, o Gustavo do bairro. Santa, Santa, Bairro Novo. Santa, São Francisco. Santa, aqui, vai. Ai, droga. Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa. Do Patrese. Aula sem problema, porque eu prefiro descer. E o que? E o que? Escondido. Oh. E aí, VDF? Vou brotar na tua base, fuma um e fica suave na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Toma! Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha. Me deixa com o chão, que eu tô danadinha do semana pretinha. Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca que tá muito... Então vai! Sinta a pressão da dentada do animal crocodilo. Gigante. Oh, gigante crocodilo. Agora...